Sharma sir. Pessoal, eu vou 1098 no código Zero Nove Oito, linda cola, 1160 graus, 049. A gente cola na 1090. Alô, 1170, pushback, acionamento no 11. Autorizado, chama táxi, 1170. Livre, chama táxi, 1170. Salvador, boa noite, Tan 3891 no localizador. Tan 3891, mantenha a participação do externo 3891. Mantenemos o externo 3891. Baixada externa, baixada e travada, TAM 3891. TAM 3891, no livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 4 nós. Autorizado pouso no 0, TAM 3891. Para o TAC 8383 a bordo, alterna Fortaleza 0413. O 170, táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera 10, chame Torre 118, decimal 95, ajuste 0015. São 3891, solo aos 39, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, para gate 02, está 3891. Salvador, boa noite, voo 1170, pronto, ponte espera 10. Voo 1170, linha decola, vento 170 graus, 049. A linha decola 10, voo 1170. 170, decolou 42, controle 119.8, uma boa noite. 19.8, boa noite, 1970. 2 Salvador, bom dia, Otan 3170 na final. Livre pouso, soma 0, vento 1,70 graus, 4 nós. Livre pouso, da 3170. Um 3170, solo 14, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Livre táxi Alfa Juliette, para o 06, 3170. Salvador, bom dia, o TAN 3520, Duna, sua escuta. TAN 3520, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 08 mais. Sente, livre pouso no 0, o TAN 3520. Estou em Salvador, boa noite, Azul 4062, passou Duna. Azul 4062, mantenha aproximação, aguarde pistão na zero livre. TAN 3520, solo 31.